Nova 2235, Capão Profissional, para bem. Tá 3520, coordenação aqui para o solo, reporte para o táxi. Reportará para o táxi, 3520. Então, 3520 está pronto para o táxi com 135 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, alternando Recife. Confirmar a autonomia 2h45? Afirmo, 2 horas e 45. Então, 3520 autorizado táxi via Índia, reporte quando pronto no ponto espera, altímetro 1014. Autorizado táxi via Índia, reporte pronto no ponto espera, o QNH 1014, então, 3520. Tron. TAM 3520 autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus com 07 nós. Autorizado alinhar e decolar, TAM 3520. Salvador, boa noite, TAM 33. Bom dia, é o TAM 3399, formação Eco, autorização Guarulhos. Eco, confere, mais um minuto, cópia TAM 3399, Guarulhos 360. Guarda. TAM 3520, decolada aos 27, controle 120, décima 8, bom voo. 120, décima 8, bom dia, TAM 3520. TAM 3399, pronto para cópia? Pronto, cópia, TAM 3399. TAM 3399, Salvador para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via rota do plano de voo, decola da pista no zero, primeira curva direita, descida saída da El Leda, após Leda, voa direto posição bridge, onde intercepta a rota Upper Zulu no meia. 5567 é o transponder, o controle 120.8, TAM 3399. TAM 3399, autorizado Guarulhos 360, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, aí voa Bide, onde intercepta a Upper Zulu 16, após, conforme o plano, controle 1208, transponder 5567. O tingimento correto, 03 é o portão, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Ciente, TAM 3399. Boa noite, TAM 7. Boa noite, TAM 7, bom dia. Formação em curso é Eco. A intenção é 360 Guarulhos. Afirmativo. Com a Eco 95, top 4, Guarulhos. Boa noite, TAM 7, autorizado Guarulhos. Nível de voo 360. Decola 1-0, primeira curva direita, pistira saída da El, Leda após Leda, voa direto, posição bridge, onde intercepta a rota, o Pesolo no meio, após conforme rota do plano de voo. 5-5-6-4 no transponde, o controle 1-2-0, versão 8, gol no 8, no 7. Tem Guarulhos, autorizou nível 360, decola 1-0, curva direita, saída da El, Leda, bridge, a Pesolo 1-6, rota proposta. 5564, eu transponde ali o controle de Salvador 108. Após bridge, conforme a rota do plano, voo no 897-05 portal, é após quando pronto, estacionamento, pushback. E a gente vai passar agora também. 817. Atingindo 190, tá? 3520. Ei, chame o centro na frequência 12545, alterna 12685. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. 18 no 705 portão, coordenação aqui de solo, reporte pro táxi. Entra, passa na porta, faz um choque. Por Salvador, tá 3399 no 03, autorização de estacionamento. Tá 3399, 03 o portão, coordenação aqui de solo, reporte pro táxi. Autorizado, tá 3399. Salvador, tá 3399 para o táxi. 152 a bordo, 4 horas e 18, alterno Galeão. O TAM 3399 confirmando Galeão, 152 a bordo, 4 e 18, de autonomia. Afirmo. Táxi autorizado até o ponto de espera, reposto quando pronto, altímetro 10, 14, TAM 3399, via Taxi Índia. Autorizado táxi via Índia até o ponto de espera do 10. Exportará pronto, tá 3399. 1897, parou o táxi. Temos 192 a bordo. 4 horas de autonomia, apenas Galeão. Segue o tráfego sempre à frente. Reposte quando pronto no ponto de espera número 2, altímetro no 0 no 4. Voo no 897. Cliente, segue o STAR. Adiós, 094. Voo no 897. TAM 3399, ponto espera da 10, ponto. TAM 3399, autorizado ao linha em decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 0612 nós, o altímetro no 014. Autorizado a linha decolar, capteira no 0, TAM 3399, com 10014. No 8, 9, Cogine, Gol no 8 ou no 7.